E quando a saudade dela for te afligir, aparece. Quando quiser o seu corpo, mas o meu servir, aparece. Quando me chamar de bi, eu finjo não ouvir. Aparece. Por descuido ou displicência, para amar em mim aquela que eu não posso ser. É que pra Bia sonhadora o mundo era azul por beleza. Tudo que acontece, se acontece, era pra ser, com certeza. É que pra Bia sonhador o mundo era um balão que voava no universo caipira, nas festas de São João, que Deus dá todo mês. E quando a saudade dela for te afligir, aparece. Quando quiser o seu corpo, mas o meu servir, aparece. Quando me chamar de Bia, eu finjo não ouvir. Aparece. Por descuido ou displicência, para amar em mim aquela que eu não posso ser.